como uma nuvem sendo levada pelos ventos. Ela passa tão depressa e é feita de momentos, momentos tão preciosos que a gente deixa passar. São tantas chances cedidas que deixamos de aproveitar. Não espere sentir dor para crer na oração. Não espere um sorriso para abrir teu coração. Não espere ter demais para estender a mão. Nossas vidas vão passando sob o nosso olhar perdido. Quanto mais tarde acordarmos, mais caminhos repetidos. São caminhos tortuosos, mas temos que percorrer para um dia tão distante alcançarmos o alvorecer. Não espere ser um sábio para poder aconselhar. Não espere a solidão para os outros valorizar. Não espere ser amado para amar. Uma nuvem sendo levada pelos ventos. Ela passa tão depressa e é feita de momentos, momentos tão preciosos que a gente deixa passar. São tantas chances cedidas que deixamos de aproveitar. Não espere sentir dor para crer na oração. Não espere um sorriso para abrir teu coração. Não espere ter demais para estender a mão. Nossas vidas vão passando sob nosso olhar perdido. Quanto mais tarde acordarmos, mais caminhos repetidos. São caminhos tortuosos, mas temos que percorrer para um dia tão distante alcançarmos o alvorecer.